sable, balançable. Sem pensar nas consequências, fui cristão, fui sarraceno, fui inventor de venenos, do nada eu fiz paixão. Sem saber que o coração não tem a mesma postura e vive outra aventura na vida de todos nós. Porque tantos e tão sós, ao tomar as decisões, só a nossa intuição como magia ou luxedo nos revela um segredo, nos ensina a viver com os nossos vários erros, com as nossas paranoias. E a procissão interior vê-se no espelho da dor que nós trazemos no peito. É preciso muita luz neste canto do universo, pois andamos tão dispersos em busca das próprias conquistas, com loucos pontos de vista no limite da utopia de querer fazer um dia um mundo à nossa maneira. E o machado das paixões ser posto de lado. Tudo que o homem inventou antes de ser já é passado. Tudo que o homem inventou já Deus tinha inventado. Já Deus tinha universo, pois andamos tão dispersos em busca das próprias conquistas, com loucos pontos de vista no limite da utopia de querer fazer um dia um mundo à nossa maneira. E o machado das paixões deve ser posto de lado. Já Deus tinha inventado. Pequenos na

dia todo perfeito e perdi a lucidez. Pois a coisa correu mal, parti o braço direito e chegada a minha vez. Hospital, burocracia, que profunda agonia, com quem posso eu contar? Acho que surge a simpatia, meiga e doce Ana Maria, encantou-me o teu olhar. Que bom sistema de saúde, puxou-me logo pela juventude. Nem uma compressa tinha dado e eu já estava aliviado. Passando os dias, foi-se transferindo a dor, guardo agora no meu peito. E sempre que recebias dia a dia uma flor, assinai o ser perfeito. Agora quero voltar, mas não sei como fazer, não tenho nada partido. Encantou-me o teu olhar, arder, foi a seta do cupido. E assim nasce um grande amor. Desculpa não ser perfeito, até me alivia a dor. Bendito braço direito. E assim nasce um grande amor. Desculpa não ser. Numa chávena de café vou rodar a tua saia ao dançarmos na varanda. Vou mostrar à vizinhança que não morre a minha esperança. Ah, roubo-te um beijo. Roubado é meu. Faço uma cena como vi lá no cinema. Vê se dia se tiver um beijo teu. Eu hei de ir à tua casa e dizer tudo o que sinto. Vou dizer toda a verdade. Desta vez juro não minto. Segredar no teu ouvido o que tenho para te dar. Envolver-te num abraço

RFI, o canal 2 da Antena 2. Destes dias vou poder vez vou ser capaz de encontrar a felicidade. Avançar em marcha atrás e de verdade em verdade dizer que o amor é aquilo que ontem estava descoberto. E ver que no fim de uma paixão espreita sempre um deserto. Thank you. passa depressa. Pede a Deus que te tire esse tormento que te abrande o sofrimento desse teu formoso rosto. Mãe, não chores, que eu vou. Pedi perdão. Tudo que era meu. Pensa melhor tua decisão, porque é só teu o meu coração. Por isso dá-me novamente esse amor teu. Dá-me, dá-me, dá-me, dá-me esse amor que tens em ti. Dá-me, dá-me, dá-me, quero embora. já me dizia só a mim baixinho: oh, te amo e para sempre te amarei. És o amor da minha vida e eu acreditei. Meu Deus, diga-me lá se ele esquece o nosso amor. Eu fico esperando que ela volte de novo. Será que eu não a soube amar? Não lhe dei todo o carinho. Ela foi-se embora sem para mim falar. Peço a Deus que ela ouça esta canção. Quero que ela saiba que ainda está no meu coração. Vai saudade. Música.